Aquí en ese planeta, usted trabaja, mas é só nos intervalos da sua vida. No restante, que você não está trabalhando, é que você vive. Aprenda a viver quando não está nos intervalos. Hoje em dia, o povo só quer viver nos intervalos. Só vive para trabalho. Não, meu filho. Volte a viver igual criança, quando você não tinha trabalhador. O que você mostra pro povo é que ninguém morre, meu filho. Que nós é eterno. E que nós tá tudo vivo. É isso que você faz. Viva Deus, meu filho. Viva Deus e graças a Deus. E o trabalho que você faz, filho, é mostrar pro povo que isso tudo que vocês vivem é um tempo muito pequenininho. Porque todos nós tá tudo vivo, com máquina ferro ou máquina corpo. Nós permanece vivo, mesmo quando perde tudo isso. Oh. Graças a Deus, vamos dar início a mais um diálogo com os Espíritos, agora aqui em Salvador. A entidade já está incorporada. Vovô, qual que é o nome do senhor? Boa noite, meu filho. Graças a Deus. Viva Deus. Nome, meu filho, não importa muito. Já que meu nome, Pretos Velhos Obaruaí, que eu trabalho, Linhas Obaruaí. Entendi, meu filho, que o nome mesmo, cada hora tem um, depende da vida que você leva, filho. E como você está encarnado, eu nem carne tenho, para que nome? Pronto. Né, meu filho? Então a gente vai identificar o senhor como Preto Velho de Obaluaí. Isso, meu filho. Pode. Pronto. Tá bom. Você é um espírito muito feliz e alegre. Por quê? Ô, filho. Felicidade é aprendido. Todo mundo, espírito vivente ou morrente, quando nasce aqui, ou nasce no mundo espiritual, nasce só com uma coisa, para ser feliz, meu filho. Então nós, as experiências da vida às vezes, vai tirando aquela felicidade toda que Deus põe no corpo e no espírito. Com o tempo de vivência, você vai vendo que cada coisa que o da terra vivente chama tristeza, na verdade, é lição. Lição dada, lição aprendida. Não tem infelicidade, só tem orgulho e felicidade. O povo, filho, tem muito medo de ser triste. Que se esquece que cada tristeza na terra ou fora da terra de vivente é só experiência. Quem aceita o que chama de tristeza e aprende, não vai viver de novo aquilo, meu filho. E aí vai ser feliz quem aceita. E aprende, é sempre feliz, meu filho. Aceitar e aprender seriam, portanto, os dois maiores segredos da felicidade? Filho, aceitar e aprender é um dos passos. Segredo Não tem. Não existe segredo para ser feliz. Existe os passos. Se você seguir seus passos e ver que tudo é merecimento, tudo é lei de Deus e permitido por Ele, você não tem tristeza. Você tem orgulho sempre de ter vencido cada batalha, de ter aprendido cada lição, meu filho. Entende, meu filho? Viva Deus, meu filho. Vovô, Deus é bom? Para vocês, encarnado nesse tempo de hoje, vocês gostam de pôr se é bom ou se é ruim, né, meu filho? Deus é Deus, filho, que te dá o que você merece. Não existe ser Deus bom ou ser Deus ruim. Existe ser Deus. O bom e o ruim é o jeito que você olha, porque você está na frente para aprender. Entendeu, meu filho? Viva Deus. Viva Deus e graças a Deus. Viva Deus, meu filho. O que que é a Umbanda, avô? A Umbanda, na bola na terra, a Umbanda é a união de todas as bandas. É a união, filho, de tudo o que Deus quer que nós aprende. Religião, meu filho, não é importante. O importante é o que você escolhe para falar e comungar com Deus. Umbanda é uma forma nova que inventou há pouco tempo para falar do que sempre existiu na Terra. Caridade com os viventes e com os morrentes. Umbanda, filho, primeira coisa na Umbanda, a missão, caridade. Segunda, caridade. Terceira, caridade. E faz assim por muito tempo. Depois de caridade, sabe o que vem? Caridade, meu filho. Umbanda, igual a qualquer religião, é caridade. Caridade com os outros, caridade com você. Se você faz caridade, você já tem sua religião, meu filho. Não importa o nome dela. Entende? Quem é da Umbanda entende o Preto Velho como um espírito muito respeitável. Outros dizem que são espíritos ainda apegados à cor, à escravidão, que não deixaram e não são espírito evoluído. Por que, vô, as pessoas têm esse preconceito, falam sem saber daquilo que não é? Como é que você se sente? Eu não me importo. Porque se eu estou fazendo minha missão, eu não me importo como eles me veem. Meu filho, se chegar aqui agora um com uma religião ou sem uma religião e quebrar toda a casa de Umbanda, eu vou ficar feliz, meu filho. Porque se quando ele quebrou, ele conseguiu tirar um pouquinho da raiva, do ódio que estava sentindo no peito naquela hora, a função da casa já foi feita. Fez uma caridade, ajudou ele a aliviar um pouco a dor de olhar para nós e ver nós de uma forma diferente. Entendi, meu filho. Vovô, como um bandista deve combater a intolerância religiosa? Com respeito. Se você se respeita e respeita as outras religiões, já tá bom, meu filho. Isso aí que você falou é a falta de respeito que tá nos outros. Então, um bandista combate mostrando para os outros que nós respeitamos a religião deles. Um dia, eles vão entender que é melhor respeitar do que ficar destruindo. Entende? Intolerância religiosa, filho, é falta de um pouco de respeito pela forma que o outro sente e age com Deus. Aqui no centro, de vez em quando, muito raro, mas acontece. Muito raro, mas acontece. Chegar gente de outra religião, tipo evangélico. Uma vez chegou um menino evangélico, muito medo ele tinha. Veio outra pessoa, trouxe ele. Quando ele sentou, eu perguntei para ele se ele queria tomar um passe com o louvor da religião dele. Ele quis, cantou. E foi lindo, meu filho. Foi muito bonito. De vez em quando ele vem ver a gente. Mas ele gosta muito dos louvores. E eu também gostei muito quando ele cantou. Se algum dia a religião dele conseguir, com a glória de Deus, unir um pouco com nós, eu ia gostar muito, claro, de ter um hino louvor desse na Umbanda, porque é muito lindo. É. Viu, meu filho? Claro. Quando se diz que a Umbanda deve permanecer pura e não se deve trazer aquilo que pertence às outras religiões, porque o povo mal sabe ela, mal conhece a Umbanda, daí começa a agregar muita coisa, e aí vira bagunça. O que o senhor responde para uma pergunta dessa? Religião é tudo uma coisa só, meu filho. Só muda o jeito de olhar. E Umbanda é a união de todas. Olha, aqui, nesse país, é tudo uma mistura de vários povos. Por que não pode ter uma mistura de várias religiões? Para todo mundo se sentir bem. O importante é conseguir chegar a Deus. Eu, para mim, cada um faz sua Umbanda, porque o objetivo é se sentir bem e conseguir chegar a Deus. O objetivo da Umbanda é se sentir bem e conseguir chegar a Deus? Sempre. Qualquer religião que você consegue se comunicar com Deus e fazer o bem para você e para os outros, é a seta. Se na Umbanda você consegue fazer isso, então sua religião naquele momento é Umbanda. Se daqui a pouco você só conseguir isso com o kardecismo, então naquele momento sua religião é kardecismo ou é evangelho. O que importa é a caridade e se sentir bem fazendo a caridade. Nós só cresce e evolui junto, um ajudando o outro. Eu aqui, meu filho, sempre agradeço, os meus filhos todos vêm ver eu, porque eu ganho muito com a visita dos meus filhos e eles permitir que nós reze junto e peça a Deus junto. Eu ganho muito mais com sua visita do que você imagina. Por isso, eu sempre agradeço a Deus e a quem visita eu. Eu vivo aqui, nesse plano, através dos seis. É os seis que me dão vida aqui. Senão, como é que eu ia estar aqui? Né, meu filho? Só em espírito, mas em carne, não ia estar. Não ia ter função. Quem me dá vida é os seis. Por isso que quem agradece sempre sou eu. Entendeu, meu filho? Quando vocês incorporam, vocês vêm com qual objetivo na incorporação dentro do terreiro de Umbanda? Sempre a caridade. Agora, incorporar fica parecendo que nós entramos no corpo. Né, meu filho? Sim. Nós nunca entramos no corpo. Primeiro, que o corpo que eu uso tem dono. Ele foi dado, emprestado pro médico. Eu só peço licença. Fico do lado e passo a mensagem. Mas esse é um corpo que não é meu e eu tenho que respeitar muito e agradecer muito a ele por ele deixar eu usar de vez em quando, não incorporar, mas ficar do lado, mandando minha mensagem, que não se comunica. É pela cabeça. Qual o nome do lugar? Pinela. Nós usamos essa parte para nos comunicar. Lá dentro tem muito cristal. Pouco dentro da pineal. E ela que filtra e recebe o que nós manda energia. Todo vivente tem dentro cabeça pineal, dentro pineal o cristal. Alguns mais, outros menos, mas todos recebem energia do mundo espiritual por lá. Entende? De lá, nós comanda movimento, corpo que nós usa. Mas incorporação, nós não faz. Claro. Vovô, alguns dizem que Umbanda pura mesmo é aquela que trabalha sem Exu. Como o senhor responde essa colocação? Exu é guardião nas Umbanda. Exu, meu filho, são o que os católicos chamam de anjo. Se a Umbanda trabalha os espíritos que estão vagando e precisa ser ajudado, são os guardiões, o Zexu, que está mais próximo da carne, que consegue se comunicar melhor com os espíritos que vaga, que precisa de ajuda, que é a função nossa maior, caridade com os desencarnados. Exu, meu filho, é espírito bom. É espírito que preferiu trabalhar como guardião. Entendi, meu filho. Viva Deus. Viva Deus e graças a Deus. Então, ninguém precisa ter medo de Exu? Não, meu filho. Ninguém precisa ter medo de Exu. O que precisa entender é a casa que está recebendo a ajuda daqueles guardião. Se o espírito que está à frente, que comanda esses Exus e os guardião, está ali para ensinar eles a lei de Deus, a lei do respeito e da caridade, a lei do amor, eles vão trabalhar para isso, meu filho. E na Umbanda, nós sempre trabalhamos pela caridade, pelo amor e com todo respeito pelos corpos dos médios que nós usamos. Às vezes se vê dentro de terreiro de Umbanda espírito fumando e bebendo. No final de uma festa, por exemplo, o médium cambaleando de bêbado. E aí quem está de fora diz assim, tá vendo? Como que esse espírito pode se colocar na posição de querer me ajudar, se ele ainda é viciado? Como é que eu vou responder isso? Eu posso responder isso pela nossa casa. Pronto. Na nossa casa, meu filho, nenhum espírito ingere o arco. Ah. O arco é usado como uma matéria que evapora. Sim. Quando um Exu coloca arco na boca, sendo marafor, qualquer coisa, ele espere esse marafo, não engole. Ele usa o elemento do marafo que vai evaporar quando cospe para levar os miasmas que tem no consulente que está fazendo a consulta. Aqui nós usamos muito o arco passando no corpo. Muito difícil ter a necessidade de pôr arco na boca. E se põe, nunca engole. Que nós tem respeito pelo medo que a gente usa. Mas eu falo pela nossa casa, filho. Viu, meu filho? Então quem está ouvindo pode ter certeza que chegou numa casa e não faz igual essa casa faz, não é casa boa. Não, meu filho, não é isso. Se um espírito na outra casa ingere o álcool, ainda pode ser de confiança? Sempre vai depender do objetivo de ingerir esse álcool. Sim. Na nossa casa, nós respeitamos o corpo, nunca ingere. E se algum dia tiver que ingerir, meu filho, vai ter um objetivo sério e não vai ser a quantidade que vai determinar o objetivo. Às vezes, filho, com um porquinho só que você põe na boca e cospe, você já consegue evaporar muita coisa quando joga por tempo. Das outras casas, tem que saber qual o objetivo que o Exu ingeriu o arco. Eu não posso responder pelas outras casas. Eu não tenho como determinar o que a falange que rege a outras casas trabalha. O arco. Claro. Entendi. Sim. Quando se diz, ah, eu posso, meu Exu bebe 2 litros de água e depois ele diz que leva tudo embora e não fica nenhum efeito em mim. Como é que é isso ao longo do tempo? Pode causar doença na pessoa? Eu acredito que possa, porque o arco vai passar pelo corpo do médium. Não vai, meu filho. Ele tem que ser jogado fora de alguma forma. Existe a informação do despacho do arco no corpo, mas alguma coisa vai ficar no corpo do médium. Entende? Por isso, nós preferimos usar só o elemento arco. A gente falou do álcool até agora e o fato de fumar. Esse pode? Todo e qualquer fumo na casa não vai pro pulmão. Não é tragado. A função da fumaça na nossa Umbanda é que quando espelha a fumaça, essa fumaça cola no corpo de quem está recebendo a consulência e marca os lugares de maior miasma, onde as entidades Exu, Caboclo, Exua, Preto Velho, Preta Velha, Ere, vai tirar com a mão. É como se fosse um lugar marcado pela fumaça, onde tem concentração maior de miasma. Claro. O miasma, avô, é uma energia, por exemplo, preta, que toma a forma de inseto e fica chupando a energia da gente? É um dos tipos que miasma pode se apresentar. Mas nem sempre é só isso. Miasma, às vezes, é uma gosma que prende no corpo e nós tira com a mão ou com as ervas. Dos insetos, fica parecendo que todos os insetos é ruim. Mas não é não. Se você mesmo falou que o miasma vira inseto e que o inseto chupa a energia ruim, então inseto é coisa boa também. Sim. Né, meu filho? Não é o que os outros pensam que seja. Miasma pode virar qualquer coisa. Qualquer coisa. Até doença. Nossa. Sim, claro que sim. O miasma só vai embora quando o preto velho limpa? Ou tem como fazer ele embora com banho de erva? O miasma, filho, pode ir embora até com um abraço de amigo. Ah, passa pro outro. Até com abaixo de banho. Dos amor mais forte que tem no mundo é amor de mãe. Você já viu quando um filho tá doente, pequeno, ou que tá chorando, que machuca um pouco, e a mãe fala, vem cá, sopra um pouco, dá um beijo, dá um abaixo. E a criança fica bem? Por que isso? Porque a mãe passou amor. Claro. E se tinha miasma, todo o amor de um abraço e um do beijo derrete. Derrete? Derrete, meu filho. Eu achei que quando abraçava, passava pro outro. Mesmo que passe, você acha que um amor de uma mãe com todo mundo espiritual do lado, vai deixar uma mãe sentir e sofrer por causa de um miasma do choto. Não vai, meu filho. Por mais que toda mãe queira, pega toda a doença que o filho está sentindo e todo o sofrimento, o mundo espiritual é justo. Tudo que você chama de ruim, nem sempre é ruim. Às vezes é merecimento e lição, tanto para o filho quanto para a mãe. Se não, meu filho, Deus ia ser muito injusto. E Deus não é injusto. Claro. Entende? Existe preto velho quimbandeiro? Existe. Aqui nós temos uma preta velha. O nome dela é Tia Maria da Bahia. Quando ela vem, ela se apresenta como Tia Maria da Bahia, macumbeira, feiticeira, quimbandeira e todas as eras. Vocês aprenderam que quimbanda é o lado não tão bom da Umbanda. Não, filho. Umbanda é Umbanda. A quimbanda é um lado que trabalha os mais pesados e necessitados de ajuda. Olha, filho, pense num encarnado que só faz o mal e que está todo rodeado de espírito que influencia ele e é influenciado por ele. Só com mal. Se um espírito de luz chegar perto, o espírito que está com ele nem vai notar. Como é que esse espírito de luz vai poder ajudar? Se nem ouvir ele, o outro espírito vai ouvir. Mas se você tiver um espírito que consegue ser ouvido, que consegue ser visto e já está aceitando trabalhar na luz, mesmo ele não tendo tanta luz, a serventia dele é muita. Ele é capaz de ajudar demais o povo que precisa de alguém para olhar e se inspirar. Entendi, meu filho. Claro. Viva Deus. Viva Deus e graças a Deus. Quando alguém faz uma entrega, vocês usam como? Uma oferenda. A energia de uma oferenda é o que conta. Se você fez uma oferenda, meu filho, com a energia para melhorar, e você entrega aquela oferenda no mar ou na floresta, só de ter feito a oferenda, ter feito a energia para aquela oferenda, o seu trabalho já está pronto. A entrega é só para despacho. Aqui no centro, todas as nossas oferendas é entregue dentro do centro. Porque o que importa é a vontade e a energia que o seu usou naquele momento. Entende? Nós aqui não usamos menga de jeito nenhum. Menga vermelha não usa. Nunca. Mas nós usa lágrima, que é menga. Nós usa cuspe, que é menga. Nós usa suor, que é menga. Então nós fazemos nossa oferenda com a intenção sempre de ajudar. E uma vez que nós se propõe a isso, nós alcançamos nosso objetivo. Oh. Vamos esclarecer, vô, essa questão que as pessoas têm. É verdade que na Umbanda, se tira a vida de bichinho inocente para usar daquele ectoplasma do sangue, para dar aos consulentes satisfação de todos os desejos, até os frívolos que eles têm, de querer uma casa, um apartamento maior, um carro rápido, a mulher em 7 dias, o homem em 7 dias. Meu filho, na Umbanda nossa, nós não fazemos sacrifício animal. Aí. Nós nunca fazemos isso. Porque nós temos outros tipos de menga, igual eu falei antes. Outro tipo de sangue. Mas, meu filho, se chegar alguém aqui para pedir uma casa, o que eu posso falar para ela é perguntar o que você está fazendo com você, que não está conseguindo trabalhar para ter. Aí nós vai conversar, aí nós vai pedir energia, nós vai pedir ajuda a Deus, para que ela melhore a cabeça, para que consiga um emprego melhor, para ela ter satisfação e merecimento. Se vem pedir um homem, meu filho, eu vou perguntar para a pessoa que está pedindo um homem o porquê que ela precisa tanto, essa pessoa, de uma outra pessoa, para que ela seja completa. Você precisa de outra pessoa para você ser completa? Primeiro, meu filho, você tem que se completar. Você tem que aceitar o ser, crescer com o ser e ser completo com o ser. Porque aí, quem chegar para conviver com você, vem só conviver e não te anular, te preencher, já que você está completa. Entendi, meu filho? Claro, claro. Entendi. Ei, vô, graças a Deus. Então, se engana quem acredita que, primeiro, a Umbanda faz sacrifício, que a Umbanda promete as conquistas que cabe à própria pessoa, ainda por cima, mais rápido. Meu filho, o que adianta uma pessoa ganhar uma casa, ganhar um emprego, se ela não fez nada para isso, se não é do esforço dela, se não foi o universo que proporcionou a ela a força e o merecimento de ter. Não vale a pena, meu filho. O que aquela pessoa vai ter não é nem dela. E com certeza ela não vai saber dar valor. E o universo vai pegar de volta o que ela nunca mereceu ter. Na Umbanda nossa, nós ensinamos a pessoa que é melhor ela ter a força e a coragem de conseguir merecer do que vir na mão dela e depois ela perder. que ela vai se manter como? Meu filho, se você mora numa casa pequena e um belo dia alguém te dá uma casa imensa e você só ganha a casa, como é que você vai manter essa casa? Não é melhor você aprender com seu trabalho a ter as coisas, manter as coisas e merecer cada vez mais coisas, que aí sim você vai ter por um bom tempo. Não é, meu filho? Viva Deus, meu filho. Viva Deus, graças a Deus. Vovô, por que o senhor fala viva a Deus? Quem dá a vida a nós é Deus. Quem mantém nós vivos é Deus. E quem vai deixar nós existir para sempre é Deus. Enquanto Deus viver, nós também vivemos. Então viva Deus, meu filho, para sempre. A Umbanda é cristã? É, meu filho, que nós acreditamos em Cristo. A Umbanda também é pagã, que nós acreditamos em coisa que a Igreja Católica não acredita. A Umbanda é tudo, filho. Claro. Pode, na Umbanda, um homem incorporar uma preta velha? Pode. Porque, igual eu falei antes, o corpo é só um veículo que nós pedimos licença para usar. Nós tem um monte de encarnação. Nessa encarnação você veio o homem. Não quer dizer que você nunca tenha vindo mulher. Ou macho e fema, ou fema macho. O veículo que o seu espírito está usando agora é um veículo que fala que é macho. É macho nessa bola. Nesse planeta. Porque vocês colocou as atitudes e a forma de fazer verter água como macho. Verter água. Você usa um pareio para verter água que falaram que é macho. Mas o que é que impede de numa bola outra qualquer, nessa outra bola, o seu fazedor de xixi informar para todos que não é de macho, que é de fêmea? Aqui nessa bola, separou corpo macho, corpo fêmea, mas está acabando isso. Porque espírito não tem sexo. Vai chegar um dia nessa bola que quem nasce aqui não precisa mais a lição de aprender atitude macho, atitude fêmea. Quando isso chegar, esse planeta deixa de ter separação macho e fêmea. E essa parte do planeta já não tem mais necessidade de existir. Tem planeta que não tem separação. Todos um só. Evolução de separação corpo não importa. Todos os espíritos trabalham para a evolução espiritual. O canal já não faz muita parte. Como o senhor aconselha um rapaz que diz eu posso incorporar até minha preta velha, mas pombagira não, que depois vai me deixar menina? Oh, filho, desde quando um espírito vai determinar como você se comporta com um corpo que você gosta do outro, em cima ou do lado do você? Não determina, meu filho. Provavelmente, essa pessoa não gosta de aceitar a viveza que ela veio aprender nessa bola. Entendi, meu filho. Espírito não determina se você vai gostar de mulher ou de homem. Isso é você com seu corpo e com merecimento dessa vivência sua de hoje. Vovô, na vossa sabedoria, o que devemos fazer nessa situação? O cara acabou de matar um lá fora e tá com a cabeça muito pesada. Viu um terreiro de Umbanda, preto urgido, preto velho. Chegou pro dirigente e falou: meu pai, não aguentei. Matei. O médium é consciente. Ele deve denunciar essa pessoa. Primeiro, filho, Ou ele deixar veio. solto um bandido. Primeiro, ele veio conversar com o espírito, Isso mesmo. não com o médium. O espírito, na evolução dele, que tem que aconselhar. Na evolução dele. O espírito, na evolução dele, que tem que aconselhar aquele consulente a assumir os erros dele. Quanto ao medo, misturar e denunciar, meu filho, cabe ao medo, mas já aviso, ele também vai responder pelo que ele está fazendo. Mas ele não está ajudando a sociedade, prendendo mais um bandido? Meu filho, ele vai estar ajudando a sociedade a prender um bandido? E o que levou aquele meu filho a fazer isso? Quem vai cuidar? Aí, meu filho, ele só vai estar vendo o lado dele. Ele tem que ver todos os lados. Ele vai aconselhar e vai aconselhar cada vez mais. E se tiver muito pesado para ele, quando aquela pessoa chegar no terreiro, ele que vá como medo conversar com a pessoa. E daí ele toma a decisão dele. Que é a pessoa, né? A pessoa, Claro. o medo. O médico não tem nada que se meter. Se ele não estiver aguentando aquela carga, ele antes fazer qualquer coisa que converse com quem chegou para conversar com a entidade dele. E tenta entender também. Mas seja corajoso e informa. Eu não estou aguentando ficar com essa culpa. E eu optei, eu, o medo, optei por denunciar. Isso é do medo. Falar primeiro pro cara que matou, né? Se possível, sim. Porque isso aí é uma decisão dele. Isso não tem nada a ver com a entidade que ele carrega. Porque o errado, quem vê, é o encarnado. O desencarnado, meu filho, vê histórias e mais histórias de várias encarnações, de vivências. E o médium que está encarnado é que tem que aceitar, assumir e fazer da sua cabeça. Sim. Entende, meu filho? Claro que sim. Outra situação, vô. Os humanos criam uma lei que vai contra a lei de Deus, mas nós estamos encarnados. O que nós devemos fazer? Obedecer a lei de Deus e desrespeitar os homens e aguentar as consequências? Ou respeitar os homens sabendo que Deus vai compreender, porque é o tempo que a humanidade está e as leis são essas, vamos seguir. Meu filho, você está me perguntando ou você está respondendo? Eu estou dando uma opção de um jeito que eu vejo, uma possibilidade. Uhum. Pedir a senhora a vossa. Uhum. Joia, você não está encarnado? Você não vive tudo junto num mundo só, que é a lei dos homens. Se você está encarnado, você segue a lei de encarnado. A lei de Deus, quem foi que escreveu a lei de Deus? Foi Deus. Porque a única lei que eu conheço de Deus, caridade e amor. Fora isso que eu sei, é lei de homem, filho. Então, não tem isso de seguir a lei de Deus ou a lei do homem. Sim. Tem seguir a lei dos encarnados. Porque a lei de Deus é só uma, caridade e amor. Sim. Se você seguir caridade e amor, você vai estar seguindo a lei de Deus. Se você não seguir, você está na lei do mundo. Você está na lei dos encarnados. Você está na roda dos encarnados. Agora, meu filho, se a lei dos encarnados for enfiar uma faca no peito da primeira pessoa que você vê na rua, você vai fazer. Vamos dizer que seja abortar. E aí? O aborto perdeu o filho, é isso? É. De quem que é o corpo? É, o corpo é da mulher, né? Por que eu ou você tem que resolver se é ela que pode ou não tirar? É. Se tiver alguma lei encarnatória, ela resolve essa lei encarnatória. Depois, tendo outro filho, conversando quando desencarnar. Mas o corpo é dela, meu filho. Não é nem o ser e nem eu. Se ela perguntar para eu, o que eu vou falar para ela é assim: minha filha, você está carregando um corpo que vai ser dado para o espírito. Mas o corpo que está carregando esse corpo, por enquanto, que é só um copinho dentro, é o seu, minha filha. Você é dona do seu corpo. Você não é dona do espírito. O espírito é eterno. Mas, se for da sua encarnação, se for da sua necessidade, assuma com orgulho o que você está fazendo e responda se algum dia o próprio Espírito te perguntar por que que você fez isso comigo, sente e converse, porque você só vai responder ao Espírito e não aos homens que o corpo é seu. Pronto. Claro. Porque tem muita gente que faz as coisas e a culpa deixa ela mais pesada, o espírito mais pesado que outra coisa, né? Imagine essa moça ter que conviver, às vezes, com o Espírito encarnado, que foi fruto de um, como é que chama, filha? Estupro. Todas as vezes que o seu olhar para o seu filho, o seu lembrar de uma cena que te destruiu. Eu tenho certeza que se um dia essa filha quiser ter um filho, ela vai pedir com todas as forças do mundo que aquele espírito que um dia ela não pôde, que volte, porque agora ela quer. E ela pode, mas pelo espírito. Entendi, meu filho. E tudo tem o mundo espiritual olhando e respeitando. E uma folha, filho, cai no chão sem que Deus autorize. Até o livre-arbítrio do seu corpo de não querer ter um filho. Eu sei que muitos não vão entender o que eu falo. Não, meu filho? Vontade de Deus ou vontade dos homens, meu filho? Que se fosse a vontade de Deus mesmo e só de Deus, por que queria ter a possibilidade de escolha? Quem deu a possibilidade de escolha? Não foi Deus também? Então segue a vontade de Deus e respeite o livre-arbítrio. Vovô, a paciência de Preto Velho tem limite? Tem. Tem? Tem. Tem sim. Às vezes, o povo não entende. Nós, meu filho, estamos desencarnados. A carne pesa muito. E a carne influencia na paciência. Como nós não tem carne, muito tempo não tem carne, diz que nossa paciência é maior. Mas, meu filho, você já foi pai? Você tem pai, não tem? Seu pai, com certeza, tem uma paciência muito grande com você. E teve maior ainda quando você era pequeno. Meu filho, se um menino pequeno pegar cocô e passar no pai, o pai na hora vai repreender, porque é errado. Mas ele não repreende porque fez nele. Ele repreende para a criança aprender. Que se fizer com os outros vai matar. Depois que a criança sai de perto, os pais riem e acham até engraçado. Paciência de Preto Velho só é um pouco maior que nosso amor. É um pouco maior, pouca coisa, que nós não temos carne. Entendi, meu filho. Só isso. Pronto. Que conselho o senhor dá para um médium iniciante? Primeira coisa, tenha sempre em mente que a evolução do espírito anda junto com a evolução do médium. Se você quer evoluir, ajude ao seu espírito guia a evoluir junto com você, meu filho. Pense que Da mesma forma que você quer caminhar em direção à luz, o espírito que vai pedir seu corpo emprestado também quer. Nunca esqueça, evolui médio, evolui espírito. Se o médio não quer evoluir, empata o espírito de evoluir também. Entendeu, meu filho? É legítimo ter ansiedade para saber o nome do nosso guia quando se inicia na Umbanda? É normal. Porque vocês é tudo muito ligado à carne. Mas nome é o que menos importa. Qual que é meu nome? Preto, velho, babuai, louvado seja, graças a Deus. Então, preto, velho, de um orixá. É. E o nome? E o nome? Não importa. Uhum. O que importa é a missão cumprida. Oh. É evolução. É ver o médio crescendo junto com você. Sim. É isso que importa. Viva Deus, meu filho. Viva Deus e graças a Deus. Estamos chegando nos minutos finais, vô. O que é para o senhor esse trabalho que eu realizo, o diálogo com os espíritos? Como é que o senhor definiria isso aqui? Agora já estamos no final. Meu filho, nesse tempo de hoje, que essa bola passa. É um tempo muito confuso. Vocês estão aprendendo a usar as mânicas. As mânicas? Isso. Vocês estão aprendendo a deixar de usar mais o corpo e pôr as mânicas para trabalhar para vocês. Cada vez mais. Vai ter que ter pessoa lembrando que mânica de ferro e mânica de carne não importa. O que importa é o espírito, é o que você é de verdade. E o trabalho que você faz, filho, é mostrar para o povo que isso tudo que vocês vivem é um tempo muito pequenininho. Porque todos nós tá tudo vivo, com máquina ferro ou máquina corpo. Nós permanece vivo, mesmo quando perde tudo isso. O que você mostra pro povo é que ninguém morre, meu filho. Que nós é eterno. E que nós tá tudo vivo. É isso que você faz. Viva Deus, meu filho. Viva Deus e graças a Deus. Qual que é a sua mensagem final? Para quem? Você? Mensagem final para todos que acompanharam esse trabalho agora encarnado e depois a mensagem para os desencarnados que vão ouvir. É tudo uma coisa só. Viver. Fio. Nos intervalos da sua vida, aqui nesse planeta, você trabalha. Mas é só nos intervalos da sua vida. No restante, que você não está trabalhando, é que você vive. Aprenda. A viver quando não está nos intervalos. Hoje em dia, O povo só quer viver nos intervalos. Só vive para trabalho. Não, meu filho. Volte a viver igual criança, quando você não tinha trabalhador. Viva, meu filho. Viva muito. Nos intervalos, você vai ali e trabalha um pouco. Faz sua mironga para manter seu estômago cheio. Do mais, volte para sua vida, que ela é eterna. Viva Deus, meu filho. Viva Deus e graças a Deus. Boa noite. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com vós. Eu que agradeço. Mas nós vamos agradecer mesmo a quem? A Deus. A mim não tem. Quem agradece mais sou eu, filho. Quem dá vida, eu. Quem me dá vida é o seis. Viva Deus. Boa noite. Boa noite, boa. Graças a Deus. Louvado seja. Graças a Deus. Vovô, tem um ponto que o senhor gosta? O senhor pedia aos meninos tudo de cantar bem bonito? O ponto que eu mais gosto. Nunca falei, meu senhor. Aí, agora vai todo mundo saber. É um ponto. Que o meu filho Fabrício trouxe uma vez, que fala do ponto da casa de Omuru. Que se meu filho puder entrar e cantar pro meu filho de casa, ele vai gostar. Pode. Então vai ser só de talvez você lembrar que você vai estar lá, porque aqui o quarto é pequeno. É. É? Então entra só quatro e o resto canta lá fora. Ok. É, gente. Chegou, vovô, eu fiquei muito honrado, viu, de ter essa oportunidade. Gostei. De verdade. É, do coração mesmo. Sabe por quê? Porque você fica todo formal. Fico. Para conversar com nós. Você sabe a diferença do chimpanzé? Ah, pálido. Que você tá com carne. Eu tô sem. Nada. Eu tenho que respeitar muito quem tá com carne. Oh. Porque pesa, meu filho. Pesa, meu. E é mais difícil. É, tia. Muito obrigado, viu, vô? O vô falou que tem que respeitar muito quem tá com carne, porque pesa e é mais difícil, né, vô? Olha. Vocês estão muito acima de nós. Ah, é. Sim, meu filho. O respeito que eu tenho pelos encarnados é muito grande. Porque a carne dói, pesa e traz muita coisa. Né, meu filho? É muita coisa para você levar. Graças a Deus. Senhor da Terra. É o Senhor da Terra, é um e outro. Mas Senhor da Terra. Senhor da Terra, das chagas do amor, na pele as falhas que aliviam a dor, abraço-te pra pedir sua bênção, sua luz. Me conduz, cada